E meu chinelo havaiana já pisou no barro, já pisou no asfalto, hoje eu pisou no golf, Sportline. Hoje eu fumo The Purple Cup, o IC, juntando muito dólar do Spotify. Isso que me motiva e eu caneto mais. Agora minha meta é casar pros meus pais. Isso que me motiva e eu caneto mais. Agora é minha meta é comer pros meus pais. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salud, andar descalço no meu condomínio de Juju. Pra fumar fu, pé na piscina, vou tranquilão. Hoje o maloqueiro curte a vida. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salud, andar descalço no meu condomínio de Juju. Pra fumar fu, pé na piscina, tô tranquilão. Hoje os mandrake curte a vida. É engraçado, né? Te jurei amor, você não me deu atenção. Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão. Fosse bigode, passa cartão, vender droga. Não era a mesma fita do Paulinho. Miga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar. Se voar de 100, sua calça 10 pra me dar. Bora pro Atlântico, cê tá com tubarão. E no giro com o mandrake, você tá na perdição. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salud, andar descalço no meu condomínio de Juju. Mas fuma fu, pé na piscina, vou tranquilão. Hoje o maloqueiro curte a vida. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salud, andar descalço no meu condomínio de Juju. Mas fuma fu, pé na piscina, tô tranquilão. Hoje os mandrake curte a vida. Hoje o maloqueiro curte a vida. Hoje eu piso no golfe, Sportline. Hoje eu fumo do Purple, Kunk, YC, chutando muito dólar no Spotify. Isso que me motiva e eu caneto mais. Agora minha meta é gomar com meus pais. Isso que me motiva e eu caneto mais. Agora minha meta é casar com meus pais. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salud, andar descalço com meu condomínio de Juju. Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão. Hoje os mandrake curte a vida. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salud, andar descalço no meu condomínio de Juju. Mafu, mafu, pé na piscina, vou tranquilão. Hoje o maloqueiro curte a vida. É engraçado, né? Te jurei amor, você não me deu atenção. Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão. Se eu fosse bigode, passar cartão, vender droga. Aí ela queria dar pra mim. Liga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar. Se for arte, cê a calça desce pra me dar. Bora pro Atlântico, cê tá com tubarão. No giro com o mandrake, você tá na perdição. Na perdição, na perdição. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salud, andar descalço no meu condomínio de Juju. Mafu, mafu, pé na piscina, tô tranquilão. Hoje os mandrake curte a vida. Eu vou morar na zona sul, vou tomar salud, andar descalço no meu condomínio de Juju. Mafu, mafu, pé na piscina, vou tranquilão. Hoje o maloqueiro curte a vida. Hoje o maloqueiro curte a vida.